Resumo do plenário. Os magistrados do Estado poderão ter o direito de serem restituídos das contribuições que fizeram para o antigo Fundo de Reserva Especial. O órgão foi extinto e substituído em 1999 pelo Rio Previdência. Esse é o escopo do Projeto de Lei 2889 de 2014, dos Poderes Executivo e Judiciário, que normatiza o reconhecimento do direito à restituição das parcelas descontadas. Ele foi aprovado em segunda discussão única, nesta terça-feira, 6 de maio, na Assembleia Legislativa do Rio. Pelo texto, terão direito à devolução das contribuições os magistrados que não exerceram o direito de permanecer no referido sistema, quando da sua extinção pela Lei 3.189 de 1999. Reportagem Patrícia Potevan.